branco? Você quem faz. Deixa eu decidir se é cedo ou tarde. Espere eu considerar. Vê se eu vou assim, chique à vontade. Igual o tom do lugar. Enquanto eu penso, você sugeriu um bom motivo pra tudo atrasar. Muito bem, programa em branco 94.1, Rádio Roquete Pinto. Paulo Gontijo aqui, não ao vivo, infelizmente. Esse programa do dia 21 está sendo gravado antecipadamente, mas a gente está tendo o privilégio de, por causa disso, conviver com o Thiago Gomide, a trombeta do Apocalipse, aqui direto do estúdio. Paulo Gontijo, ainda bem que antecipadamente. Como é que chega? Muito bem, quando o Thiago Gomide se recupera do surto de riso dele, nem minha falha. Vamos perguntar pro Paulo Tavares um papo que a gente tava levando aqui no intervalo. Paulinho, tá me dando uma ideia. Seguinte, olha, semana que vem... Eu vou gravar posteriori o programa, isso. Certo. Segunda-feira que vem a gente completa, Paulo Tavares, 2 anos de programa. Opa! E no programa que vem a gente vai ter uma seleção de erros. Você mencionou, eu fiz aqui uma surpresa, mas eu vou antecipar. Já vai entrar essa, claro. É. Eu vou pedir, Dudu, daqui a pouquinho a gente vai colocar, quem ficar ligadinho aqui, eu vou colocar um pouquinho dos nossos erros hoje. E depois você vai ouvir o áudio completo no programa de comemoração de 2 anos na semana seguinte. Muito bem. Voltando aqui para o assunto do Paulo Tavares, antes que você traga os nossos podres aqui e lave a roupa suja em público, mas não ao vivo. Paulo Tavares, uma coisa importante. Empreender é a mesma coisa que ter dinheiro e vontade de abrir uma empresa? Não. Não é assim, empreender não é só ter dinheiro e querer, né? O cara tem que se preparar para isso, né? Na verdade, um dos fatores aí de insucesso das empresas é justamente a falta de conhecimento de gestão. Então, o cara precisa se preparar para montar um negócio, né? E esse tipo de investimento que a gente chama de investimento inteligente, smart money, né? Exatamente facilita esse ponto, né? Que você antecipa algumas coisas, você pula algumas etapas, você não precisa sofrer com os teus erros, né? Você se aproxima de pessoas que têm muito mais experiência do que você, para que elas possam passar um pouco da experiência. Mas está na moda empreender. Totalmente na moda, né? A gente costuma brincar assim que quanto mais nerd o cara é, assim, mais sucesso o cara faz hoje em dia. Antigamente era diferente, né? O cara nerd era o cara meio isolado. Você ali na nerd, sala, né? De aula. Cara, não chegava a ser um nerd, não, mas eu era bom aluno, eu estudava bastante, assim, eu gostava de estudar. Paulo Gontijo. Eu sou nerd até hoje. Continuo sendo. E percebi que é uma exceção e continua mal no serviço. Eu era nerd e mau aluno, cara, que é uma mistura. Não, mas hoje o cara faz sucesso na faculdade, assim, né? Se o cara for um nerd, as meninas vão atrás dele, tem uma série de tem um fetiche de novo, né? Acho que tem. Chegou acho que com é por 15 aí. Anos de atraso, olha que azar. Pois é, toda mulher acha que o nerd vai abrir um Google da vida, né? Um Facebook. Exatamente. O que a gente tá ouvindo em BG, Paulo? Estamos ouvindo Los Hermanos com Ventura. Sobe um pouco, Dudu. Thiago Gomide, temos que lembrar aos ouvintes o que Thiago Gomide em relação a essa programação musical. Que a curadoria é do nosso mestre Ivan Bala, ele que organiza as músicas desse programa, inclusive o BG, essa musiquinha de fundo que nos acompanha o programa inteiro. Ou seja, se você não gosta, você mande um e-mail pro Ivan Bala, porque ele é o responsável por isso, mas eu acho muito difícil. Sabe quem já elogiou o Ivan Bala e toda a programação musical desta rádio? Caetano Veloso, Ziraldo, Zuenir, enfim, uma galera da pesadíssima. E é claro que você também curte, porque tá ligado no Em Branco. E você sabe quem já reclamou ao vivo? Quem? Thiago Gomide. Impressionante. Sempre Thiago Gomide. Fantástico. Bom, Paulo Tavares. Vamos lá. Quais são os erros básicos e mais comuns de quem quer conseguir investimento para abrir um negócio e vai pedir e quebra a cara? Uma apresentação mal feita, pouco pensada, pouco estudada. O cara não saber para que ele vai usar o dinheiro. Não adianta ele chegar lá e pedir 200, 300, 500, 1.000 ou qualquer valor, sem saber exatamente para que para o que, que ele vai usar aquele dinheiro, né? Vou usar tanto isso aqui para marketing, tanto isso aqui para minha estrutura de pessoal, para a infraestrutura do local. O cara precisa saber aonde ele vai colocar esse dinheiro. E ele precisa estar preparado, cara, porque não é fácil, não. A gente dispara muito torpedo ali quando a gente faz as entrevistas, porque a gente tem que desconstruir o cara ali. Não necessariamente o negócio que o cara leva, o modelo que o cara leva para apresentar para a gente, o empreendedor leva, vai ser o modelo definitivo, onde a gente vai fazer o aporte. A gente pode fazer muitas mudanças nisso, mas o cara precisa estar preparado, entendeu? Precisa ser muito bom, tem muita vontade de desenvolver o negócio, e saber onde ele quer chegar, de alguma forma. E o resto a gente vai colaborando. Vocês ficam brincando de policial mau e policial bom com os entrevistados? Sim, vocês? Faz muito disso. A gente sempre tem um... Como eu te falei, como é um grupo de sempre é um grupo que faz investimento, pelo menos lá na nossa associação, sempre tem um cara que é o líder do investimento, né? É o líder que fica mais à frente do grupo, fazendo esse meio de campo entre o empreendedor e os investidores. Então... normalmente tem o cara que dá mais, assim, faz aquela pergunta mais chata, né, que é mais chato, e tem outro cara que dá uma aliviada. Então tem esse balanço, sim. E eu queria perguntar o lado contrário, assim. O que vocês procuram? Quais são as principais características positivas de alguém que tá lá indo pedir dinheiro? Ah, o projeto tem que ser inovador, né? De alguma forma ele tem que ser diferente, assim, do que é o comum. E o cara, ele tem que dar tudo da vida dele por aquilo. Se ele tiver o dinheiro que ele tem, se ele puder botar, ele vai botar naquele negócio também junto com você, entendeu? O cara tem que acreditar muito. Inclusive, a gente só entra em negócio onde o cara se dedica exclusivamente. Normalmente, do lado do empreendedor, também é um grupo, né? São amigos, são competências complementares e tudo mais. Mas pelo menos um deles tem que ficar à frente do negócio 100% do tempo, se desligar da empresa onde trabalha, enfim. Senão a coisa não vai. Eu prometi e agora chegou o momento de cumprir. Vamos mostrar um pouquinho dos nossos erros nesses 2 anos de programa. Solta aí, Dudu. Enviado especial do programa, Vinícius Oberg. Tudo bem, Vinícius? Grande Paulo, tudo bom? Boa tarde, o Gabriel, nosso convidado. Boa tarde, Vinícius. Tudo ótimo. O burburinho no fundo indica que você está num lugar. Você está no TED, é isso? Não, na verdade eu tô almoçando aqui num lugar que você conhece muito bem, Pra ti. Muito bem, estamos de volta depois de Vinícius Oberg, o deslocado, o correspondente que vai comer o TEDx e acaba almoçando. Vai ter muito mais, vão ter milhões de erros, a gente vai mostrar os bastidores desse programa, vai ligar pra quem já passou por essa bancada aqui, que já dividiu essa bancada comigo e com o Paulo Gontijo. Muito bem, Thiago Mídio, mas enquanto a gente se recupera e pega fôlego, vamos escutar uma música. Vamos de Criolo com Bogotá e daqui a pouco a gente volta. Amazônica pra levar pra freguês. Vai ser melhor do que passar gada, agradar até o rei. Se você quer amor, chegue aqui. Se quer esquecer a dor, venha pra cá. Pois a ilusão é doce como mel, e cada um sabe o preço do papel que tem. E de onde vem a qualité do exterior. amazônica pra levar pra freguês. Vai ser melhor do que passar gada, agradar até o rei. Desde pequeno sabe o que é isso, no fio da navalha brincar no precipício. A vida e a morte escolha seu troféu, pois cada um sabe o preço do papel que tem e de onde vem. Mas qualité do exterior, vamos embora para Bogotá, Muamba, Muambei. Vamos cruzar Transamazônica pra levar pra freguês. Vai ser melhor do que passar gada, agradar até o rei. Vamos embora para Bogotá, Muamba, Muambei. Vamos cruzar Transamazônica pra levar pra freguês. Vai ser melhor do que passar gada, agradar até o rei. Branco, 94,1 FM. De volta, eu sou Paulo Gontijo, esse é o programa do dia 21 de novembro de 2012, programa que foi gravado antecipadamente para a alegria de Thiago Gomide. Numa terça-feira chuvosa. Numa terça-feira chuvosa, no BG de Los Hermanos, que você está escutando, numa curadoria musical de Ivan Bala, que é o nosso guru de programação musical aqui da Rádio Roquete Pinto, e nós estamos entrevistando o Paulo Tavares, que faz parte do Gavia Angel, que é um grupo de investidores anjo. É sócio da Inventiva, que é uma empresa de comunicação, e está falando aqui com a gente sobre investimento anjo, sobre como é que você coloca sua empresa para capitalizar, para conseguir um dinheirinho a mais, para fazer alguma coisa, como é que você transforma sua empresa de pequena em média ou de média em grande, enfim. Ele que é um investidor e que conhece muito bem essa área. E Thiago Gomide, que está aqui que nem um estudantezinho pré-vestibular com pilhas de papel. Faça a sua pergunta, Thiago Gomide. Eu estudo o tema ao contrário de você, Paulo Gomide. Paulo Tavares é o seguinte: vejo que muitas pessoas têm medo do fracasso da empresa. Você acha que é importante fracassar? Nos Estados Unidos isso é uma cultura que é super aceitável. No Vale do Silício, por exemplo, onde tem o Google, onde tem o Facebook, se você não faliu nenhuma vez, eles olham com certo temor para você. Aqui no Brasil é o contrário, quem fale é visto de uma maneira muito repugnante. O que você acha desse cenário? Não, eu acho que é importante falhar. A gente aprende muito, né? Então, o cara que nunca falhou, eu realmente tenho uma certa... ou desconfiança, porque muita gente também não diz que falhou, mas falhou, né? Ou então uma certa preocupação, porque uma hora o cara erra. Não tem como o cara acertar sempre, né? É importante errar, é importante aprender com esses erros. Agora, é importante tentar minimizar esse erro também, né? De alguma forma, se associando a pessoas que têm mais experiência. Mas você falou assim, nos Estados Unidos os caras apontam o erro mesmo. Seja, o cara, eles prezam por isso mesmo, né? Eles fazem rodas de debate, discussão nas faculdades para debater os erros das outras empresas, né? A gente aqui só fala de sucesso. Normalmente a gente só fala de sucesso. Mas é importante, sim. É importante a gente apontar os erros. Você já faliu? Já, eu falei ali no início, né? Não cheguei a falir, de fato, mas assim, a empresa não conseguiu ir à frente. Eu tinha 22 anos, tinha uma empresa com mais de 100 funcionários, 23 anos. Quer dizer, eu não consegui. E aí conta pra gente, assim, o que você identificou depois como seu erro na época? Ah, um erro é falta de conhecimento mesmo, conhecimento de gestão, né? Falta de experiência, falta de conhecimento de gestão, talvez um pouco de falta de planejamento, né? Era uma empresa de quê? Engenharia. Engenharia o quê? Civil? Civil, construção. É. Eu me formei em engenharia, né? Você então, se formou em engenharia? É, apesar de ser sócio de uma empresa de publicidade. E trabalhou a vida inteira com publicidade? Trabalhei. Quando eu me formei, eu fiquei um período de talvez uns 5 anos com esse negócio de engenharia. Não era uma época também muito boa, né? A época, engenharia hoje, o cara que se forma em engenharia tem um emprego garantido, tem um negócio garantido. Belo salário. Belo salário. Na época não era exatamente assim, né? Eu me formei em 95. Era uma época meio de recessão ali, até no final dos anos 90, né? Então, essa época foi dura. Mas foi importante na minha vida empresarial, porque eu aprendi muito com isso, realmente. Depois entrei, montei um outro negócio, um negócio de logística. Depois saí do negócio, vendi participação. Então, já passei por algumas experiências importantes aí que ajudaram a construir o meu conhecimento de hoje, né? Fala, Paulinho. Não, eu ia perguntar o seguinte, você é sócio de quantas empresas hoje e o que elas fazem? Eu queria entender essa variedade de coisas que você gera ao mesmo tempo. Cara... hoje eu participo lá na Inventiva, né? Tenho uma participação numa empresa de varejo de alimentos e procurando esses novos negócios via Gavia Angels, né? Então aí você entra com uma participação muito pequena, então na verdade eu não estou gerindo essas empresas. As outras empresas que eu participo diretamente da gestão são essas outras empresas. Eu quero o seu know-how, eu quero o seu conhecimento empreendedor, para eu poder falar com o Celso Ribeiro, que é um dos nossos mais queridos ouvintes, taxista, a Maria Auxiliadora, que ligou no último programa, ou dois programas atrás, que é empregada doméstica. São pessoas que têm não tanto recurso assim, ou podem ter, mas enfim, pelo que eu conheço, não tem muito recurso, e que querem abrir uma empresa e que querem, enfim, prosperar como empreendedores. Que dica você daria para eles? Primeira dica aí é o Sebrae, né? Acho que o Sebrae faz muito bem esse papel de preparação, né? De transferência de conhecimento para o pessoal que quer começar um pequeno negócio. Então eu iria ao Sebrae e tentaria fazer lá os cursos específicos do negócio desse pessoal e cursos mais genéricos de administração. Então para esse pessoal eu indicaria o Sebrae, realmente. Maravilha. Ao fundo a gente está escutando Los Hermanos Ventura. Sobe um pouquinho, Dudu. É bom pra mim, dispenso a previsão. Se o que eu sou é também o que eu escolhi ser, aceito a condição. Volta aqui conversando com Paulo Tavares, que é um investidor anjo. E aí uma coisa que a gente queria perguntar, o Thiago estava batendo um papo comigo antes, é o seguinte, a gente já teve bolha da internet, bolha imobiliária, enfim, bolha de uma série de coisas. Como é que vocês sabem que não está tendo uma bolha das startups? Tem um monte de gente aí jogando dinheiro em empresas e elas não têm lastro? Não tem? Como é que vocês identificam? Realmente, assim, existe uma liquidez aí no mercado hoje, quer dizer, tem muita gente investindo, tem muitas opções de investimento em empresas, mas tem algumas diferenças entre esse cenário de empresas iniciantes hoje e do que aconteceu lá no final dos anos 90, início dos anos 2000. Eu acho que, assim, o que aconteceu naquela época... Primeiro que foi o investimento daquela época em empresas iniciantes foi muito maior do que o que a gente tem hoje. 10 vezes maior, talvez. E ele era muito concentrado nos Estados Unidos, né? As pessoas nos Estados Unidos têm muita cultura de investimento em bolsa e tudo mais. Então as empresas montavam um belo PowerPoint, iam lá captar dinheiro e já na sequência já queriam fazer IPOs, bilionários e tudo mais. E esse dinheiro que elas captavam já começavam um outro negócio. Então a empresa, na verdade, não dava tempo de maturar, né? De gerar resultado, gerar lucro. E aí muita gente realmente investiu em negócios que, na verdade, não existiam. E aí isso foi um problema muito grande na época. Hoje é um pouco diferente, né? As pessoas, os investidores estão muito mais antenados e atentos à questão da governança, acompanhamento da gestão muito próximo. E as empresas iniciantes hoje estão começando a gerar lucro e estão demorando muito mais, principalmente nos Estados Unidos, a abrir ações em bolsa, né? Até a própria questão de forma de abrir essas ações, atualmente a coisa é muito mais rígida, muito mais rigorosa. Então existem algumas proteções do próprio mercado. Então eu não vejo esse momento como uma bolha, não. Existe muita moda, muita coisa acontecendo nesse sentido de o cara é fashion, é moda, mas o mercado se regula e o mercado está muito mais atento ao que está acontecendo em comparação com o que aconteceu na bolha. Para a gente, seria um prazer ficar aqui mais 2 horas falando sobre isso, tem muito assunto. A pilha de coisas que o Thiago trouxe aqui daria para a gente estender o nosso papo pela programação de meses. E Paulinho, sabe o que eu acho interessante de a gente botar um ponto final? Interessante falar para o nosso ouvinte que ele tem total abertura de indicar empresas que estão começando, enfim, pessoas que são interessantes para esse programa. Em branco, lembrando esses 2 anos de atuação nossa, é marcado por pessoas que estão começando, que têm uma relevância na sociedade, e isso vale para todo mundo, ok? Dicas pelo embranco.com.br, embranco@embranco.com.br, ou pelo nosso Twitter, o @embranconoar. Thiago, se eu puder completar aqui, esses bons projetos podem ser mandados para a gente também lá no Gavia Angels. Como é que é, okay? É só entrar no nosso site, que é gaviaangels.org.br, e lá tem as instruções de como você pode fazer a aplicação do seu projeto. A gente vai ter todo o prazer em ler o projeto e conversar com vocês e seguir em frente. Olha, se você acessar agora www.embranco.com.br, tem um link direto para o Gavia Angels. Isso, é isso. Foi um prazer estar aqui com vocês, Thiago Amigo. Sua dica final, seu comentário final para a gente encerrar esse programa épico. Paulinho, li 2 livros essa semana porque realmente são muito rápidos de ler, porque são fantásticos. O primeiro é Crônicas para Ler na Escola, do mestre, do guru desse programa, Zuini Ventura, um dos padrinhos, um querido máximo. Além de ser um dos melhores cronistas da história do nosso país, esse livro reúne crônicas dele, é maravilhoso. E o segundo é de ninguém menos que Luiz Fernando Veríssimo, Diálogos Impossíveis, também o lançamento da Objetiva. Aliás, vou mandar um grande abraço pro Felipe, vocês estão de parabéns aí pelo trabalho. E é isso, Zuini Ventura, Crônicas para Ler na Escola, Diálogos Impossíveis, do Luiz Fernando Veríssimo, ambos pela editora Objetiva. Muito bem, eu sou Paulo Gontijo, esse foi o programa Em Branco. Um beijo, até semana que vem. We'll be right back.